intenção falha. Espalha boato, mas não comprova os fatos, fazendo gente inocente sempre pagar o pato. Falador, causador, com a sua língua afiada, destrói vários relacionamentos a troco de nada. Safada, safado, o sexo não define, imprime na mente alheia a inveja que te comprime. Canta como sereia, envenena como escorpião. Como Caim, sem hesitar, mata o seu irmão. Anda entre os bons, mas tem a mente do mal. É imoral a sua atuação frente a algum real. É real, a vantagem é o que mais te encanta. A moral, a sua cara de pau me espanta. Se adianta e anda, que seu caminho tá estreito. No meu bonde não tem lugar pra gente que eu não respeito. Nego, você vai se ferrar. Sua boca causa muitos conflitos, vai se engasgar. Nego, eu vim só pra avisar que seus dias estão contados, o bonde vai vir pra cobrar. Nego, você vai se ferrar. Sua boca causa muitos conflitos, vai se engasgar. Nego, eu vim só pra avisar que seus dias estão contados, o bonde vai vir pra cobrar. Nariz de Pinóquio, cara de Palocci, sem talento, muito marketing, como se fosse Oxi. Falar da vida alheia é coisa feia. Judas pela saco, não cola na minha ceia. Tenta queimar meu filme tipo Nero em Roma, mas sabe que quando eu quero, eu te deixo em coma. A cada passo prospero, o teu bonde nem soma. Não fico de lero, lero, quer um punch, então toma. Fala mal da minha cor e do meu jeito de ser, pra se tornar vencedor, manter o respeito, brother. De ponta a ponta da cidade, geral já tá ligado que tu se acha muito esperto, mas tá sempre errado. Passo por cima, armado de rima, quem fecha comigo bota a mão pra cima. Nego me olha até subestima, isolo, tem inveja e mato de prima. Mando lá pro oitava lua, o segredo da vida é cada um cuidar da sua. Nego, você vai se ferrar. Sua boca causa muitos conflitos, vai se engasgar. Nego, eu vim só pra avisar que seus dias estão contados, o bonde vai vir pra cobrar. Nego, você vai se ferrar. Sua boca causa muitos conflitos, vai se engasgar. Nego, eu vim só pra avisar que seus dias estão contados, o bonde vai vir pra cobrar. Às vezes me encontra na porta do bar ou no carro estacionado, pega na porra do celular pra me entregar, mó safado. As pretas do lado, os caras sorrindo, todo mundo se divertindo, ele olhando, observando as fofocas, só indivíduo. Minha preta já disse que ele é mó boca de conflito. Te dá um papo, se quer meu lugar, vai ter que me ganhar no pinto. Querer sentir a sensação que eu sinto quando eu tô bem, quando soluções pros meus problemas, pagando ou devendo alguém. Se sente refém das próprias confusões que cria com a língua. Carente, potente, demente, doente, indecente, mó míngua. Hoje eu vou tatuar seu crânio na parede. Tu é pior que fofoca de Facebook e outras redes. Eu vou te exorcizar, porque tu só vem mandado. É orar e vigiar, o dilema dos preparados. Tu deve estar preocupado comigo, no fode, cheio de caô. Tenta copiar os rap que eu faço quando sacode no gravador. Nego, você vai se ferrar. Sua boca causa muitos conflitos, vai se engasgar. Nego, eu vim só pra avisar que seus dias estão contados, o bonde vai vir pra cobrar. Nego, você vai se ferrar. Sua boca causa muitos conflitos, vai se engasgar. Nego, eu vim só pra avisar que seus dias estão contados, o bonde vai vir pra cobrar. Tô de conflito, me deixa aflito com tanta falação.